Todo dia o pecado vem bater em minha porta, me desafia, me dizendo que eu sou livre, posso tudo e também de tudo eu posso desfrutar. Todo dia quer me convencer, me falando não tem nada a ver, faça o que quiser. Mas eu guardei tua palavra dentro do meu coração, pra eu não pecar contra ti, pra não perder a comunhão. O meu prazer é andar em tua presença todo dia. Gente!